sente fraco, mas nunca derrotado. Rei zumbi, Jay zumbi, ganga zumba. Sua luta perpetua, quem não sofre, quem nos julga. Jesus Cristo, Salvador do Calvário, ensinou. Quem realmente acreditou perante a morte não se intimidou. Aqui estou, pra uns é novamente, pra outros diferente. Diferente é ser inteligente, tipo que abraçou ideia e não pagou comédia. Um centroavante sendo a milho, sempre alerta. Um sentinela que não abraça piolhagem, sem caô e sem trocou de laje. Você quer ficar de pé ou você quer bater de frente? Fale o que quiser, só não seja indiferente. Fale o que quiser, só não fale o que não sabe. Cada um sabe de si, é o limite da coragem. Não é bobagem, não é viagem, muito menos fuleiragem. Realidade é revelada só depois de anos mais tarde. Depois de um rolê, pra muitos mal sucedido, mas eu passei batido entre mortos e feridos. Sei o que quero e vim pra te dizer que vim pra te cobrar e não saiu sem receber. Mas que perfeito é o pretérito sujeito. Eu não tive medo, nem voltei mais cedo. Peguei garoa, mas não foi à toa. O gosto do veneno só adoçava a minha boca. Pois não fui fraco, as marcas trago nos traços do rosto, cansado de lutas e nunca de fracasso. Não embaraço, no palco não fui falso. Rap é o que eu faço, zona sul no ato. Faz parte da minha história, escrita com sangue, foi a nossa trajetória. Você quer ficar de pé ou você quer bater de frente? Fale o que quiser, só não seja indiferente. Fale o que quiser, só não fale o que não sabe. Cada um sabe de si, é o limite da coragem. Você quer ficar de pé ou você quer bater de frente? Fale o que quiser, só não seja indiferente. Fale o que quiser, só não fale o que não sabe. Cada um sabe de si, é o limite da coragem, doutor. Pergunto pro senhor, porque pra pedir, não pede por favor. Abaixa a cabeça antes que me esqueça. É assim que quer que eu permaneça. Aprendi a andar, se vacilar posso voar. Voar, conquistar, sei que eu posso conquistar. Me libertar das algemas da alma, além da carne. Eu vejo preso aos milhares, no certo, no errado. Inocente, culpado, arrombado. Em qual moldura vai meu quadro? Como fogo que queima a alma do homem surdo, tipo Gênesis que explica o mistério da vida. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, morgou. Aí entrou no labirinto, se perdeu, desesperou. Estilo mago, no jogo de palavras, cada coluna preenchida, uma verdade é revelada. Vidas passadas, voltar ao começo. Vê que o certo às vezes é o avesso. Eu não desmereço os fortes por inteiro. Luto pelo que creio, muitas vezes pago um preço. Sei o que quero, pra cada passo um critério. Ser sincero e nunca menosprezo. Pra ser mais claro, creio em Deus e prospero. Você quer ficar de pé ou você quer bater de frente? Fale o que quiser, só não seja indiferente. Fale o que quiser, só não fale o que não sabe. Cada um sabe de si, é o limite da coragem. Você quer ficar de pé ou você quer bater de frente? Fale o que quiser, só não seja indiferente. Fale o que quiser, só não fale o que não sabe. Cada um sabe de si, é o limite da coragem. Coragem, coragem. Não é viagem, coragem, coragem. Não é bobagem, coragem, coragem. Não é viagem, coragem. Não é bobagem.